Paulo Salvador, boa noite, boa noite, 66 de Grosso. Boa noite, 66, táxi de Alfa, mantenente da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Recife Azul 2789, solicita descida. Ah, desculpa, controle. Recife 89 já foi autorizado a descida para o 050. Sim, vou iniciar a descida então agora, 050, 2589. 050, 050. Autorizado Central Tax, segundo 09. Boa noite, 66. Confirme? Antes da Juliette. Boa noite, 66, aguarde. Vai aguardar a liberação do gate 4. Aguarda. De braço tá visual com o campo? Afirmativo, tá bom, eu vou tirar ali bravo, agora visual com o campo. Se eu tirar ali bravo, chame a torre para ingresso no circuito de tráfego. Frequência 118.95. 118.95, muito obrigado, vim tirar ali bravo. Torre Salvador, tá bom, eu vim tirar ali bravo. Papa Romeu Vitor, Charlie Bravo, ajuste no 0 no 5, vento 1, 10 graus, 10 nós, pista 17 auxiliar, reporte final 17. Passará final 17, Papa Romeu Vitor, Charlie Bravo. Ainda no avistado, no tráfego reportado. Sim, Papa Romeu Vitor, Charlie Bravo. terceira, 17, 30, Papa Romeu, Vitor, Charlie Bravo. Papa Romeu, Vitor, Charlie Bravo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 1, 10 graus, 10 nós. Ciente, livre pouso, 10, 17, Papa Romeu, Vitor, Charlie Bravo. Autorizada táxi até através do gate 612, o TAN 3197. Salvador, gol 10, nacional para o TAC, POB 182, autonomia 2 horas e 45, alterna galhão. Gol 1099, autorizado TAC até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 5. Conseguiu, subir TAC até o ponto de espera 10, 2195, lá, comentei, gol 1099. Então 3197 vai seguir o tráfego da Gol no táxi com o número 2, via Índia, ponto de espera 90, torre 98, 3195, ajuste 1095. Segue o Gol 2395, ativo 1095, já 3197. Salvador agora. Boa noite, Salvador 099, para o Salvador 099. Me confirmou no 099? Ponte 099, ponte espera atrás. 099, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, tento 1, 10 graus, 109. Já a minha temporada 10, bom, 2, 4, boa noite, 66. Salvador, eu estou 397, ponto de espera, 190 pronto. Está 2789 estabilizado no RNAV, visual com a pista. 2789, complete a sinal de chame torre, 118.95. 1895, Azul 2789. No 099, decolar 224, chame controle Salvador em 120, decimal 8, meu voo. 1208, controle Salvador, voo 1099. No 099, contato radar na decolagem, suba via para o nível 360, via Arbor 1. Arbor 1 para o nível 360, voo 1099. Salvador, boa noite, Azul 2789, final da 10, baixado, checado. Azul 2789, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10.1, 10 graus, 109. Autorizado pouso, Azul 2789. Centro 3197, reporte visual para a TR da Azul, curta final para pouso 10. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado, alinhar e manter pista 10, tá 3197. E Nível de voo 240, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da Euleda, Irumi. Transponder 5434, controle Salvador 120.8. 1705. Gente, gol 1705, autorizado nível 240, galeão, OP 98.57. 11, curva direita da Euleda, Irumi. 208 é o controle, eu transpondo 5434. Eu tenho Vitória, é Golf 677 Vitória e Golu 10, Golf Competição. E pra mim tá o P número 857, vou confirmar, só um minuto. Acho que é em função do diesel, né? Tá sim, só um minuto. Azul 2789, no solo 28, libera direita, controle solo 21, decimal 9, boa noite. Libera direita 1219, azul 2788, obrigado. Salvador, azul, 2789. Zero 89, táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, gente, 789. O 2789 é que vai sair como 2781 para conquista? Já não sabemos. Caso seja, a gente tem um pouco de urgência para pela questão do balizamento lá em Conquista. Aí caso seja a mesma situação, que continue, entrar em contato aqui com a gente. Gente, eu vou checar com a companhia e já dar um retorno. 1705, cópia? Prossiga. Confirmada CHG, rota Golf 677. Até Vitória, Upper Lulu 1-0, Moço. Ok, confere, obrigado. Chame para o chuveiro de saneamento, vamos fazer assim. Upper Lulu 10, Moço. Zona 97, decolado 3-0. Chame controle e Salvador em 1-2-0, decimal 8, Mogul. 1-0-8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3197. Tá 3197, boa noite, contato em radar na decolagem, via saída da Elsa para nível de voo 360. 360, na voada da Elsa, tá 3197. Tá direto Leda, não tá 3197? Autorizado, direto Leda, tá 3197. Obrigado, mando Leda, tá 3197. Gol 1099, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Centro Recife, 1260, alternando 128, decimal 8, gol 1098, boa noite. Ó. Salvador, azul 2789. Prossiga. Poderia confirmar, qual seria o problema lá com nosso voo para a Vitória da Conquista? É, porque como vocês fizeram, acho que teve atraso na chegada de Paulo Afonso para cá, foi feita uma DLA também, adiando o horário para a Conquista. E tem que confirmar a questão do balizamento. Então a AIS daqui não foi informada se foi passado para a Conquista a questão do balizamento. Ok, eu vou checar com a companhia e mandar informar. Obrigada. Então, 3858, boa noite, aciona identificação, via chegada da Mari, deixa para 4.000 pés, o ajuste 905. 4.000, então, 3858, após Pabog, vou usar a vista 366. 9.4. Prossiga. Não compreendi, meu chefe. Copia agora? Afirmo, agora clareza sim. Então tá, o NOSPEC 05-106 para apoio chefado. Autorizado, reporte pronto para táxi, segundo 705. Pan 3197, chama no centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835.51 com Recife, está 3197, obrigado, boa semana. Obrigado, momento. Palma Morte, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Campinas. 05, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre 98, pista 95, ajuste no 05. Ponto de espera 1895 e 1095 é o ajuste, eu vou na 70. Salvador, boa noite, eu vou na 705, 4090. 705, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 109. Alinha e decola, pista no 0, vou na 705. Desça para 25.0010, o ajuste no 095. Autorizando a sinal R9, pista no 0, reporte passando Serra Vida 366. Pode parar, descendo para 2.500, comente. Gol no 705, decolado de 45, chame controle Salvador em 120, decimal 8, por favor. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, chegou no 705, decola, perfil da EO. Boa noite, 705, boa noite, contato rodando decolagem, via saída da EL, subo para nível de voo 240. Sobe para o 240 no perfil da EL, boa noite, 705. Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, confirme o pátio de estacionamento. Afirmativo, Bravo, Foxtrot, Mike, informação. Serra, tá pronto, cópia? Ativação, redirecto Serra, Vitor 366, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. Firma, 1095, ajuste. Chegou 1968. Subida Arvor, transição Elefa. Decola da pista 17 com primeira curva direita. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5177. Bravo Fox Trot Mike. Da 3858, com frete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, daqui a pouco. 118, decimal 95, confirme para o B com a torre. Onda 10, faz o estado. Está 3858, será pelo avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 00 graus, zona 0 nós, cheque trem. Já travado, está livre pouso de pista desta, 3858. Arvor, Uno, transição Alessa. Gol 1705, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, ao PR 125, decimal 1. 2835 e 125, Uno, agora no 705. 258, no solo 855, libera a direita, controle solo em 121, decimal 9. 219, até a volta. Solo Salvador, boa, está 3258. Sou 3858, táxi via Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, pro 02. Ou 1168, desça para 2500 PES, o ajuste no 095, autorizada final é estável. Espero reportar com o PEA Vida 360. Autorizada descida 2500 PES, o ajuste no 0. Reportará no 366, 68. Vitor 3662, boa noite, acima da indicação. Vou direto para a Vitor 366, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. Voo 1168, Sierra Vita 366. Voo 1168, com frete final R-Nave e chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 395, 1168. Oi, Salvador, voo 1168, boa noite, Sierra Vita 366. Voo 1168, altímetro no 0 no 5015, o vento 120 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. De 15, tem pouso autorizado no 0 com o voo 1168. Boa noite. O Chanel 63, 10, boa noite, a sua identificação, vou virar de Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés. O ajuste 0015. Foi o Serra Vitor 366, o Chanel 63, 10. Fran 3662, desça para 2500 pés, o ajuste 0095. Autorizado a final R9, pista no 0, reposta no Serra Vitor 366. Fran 3662, desce para 2500 pés, o 0095 e vai reportar o 366, iniciado a R9. Salvador, muito boa noite, azul 2795, passa a posição contigo, 180. Azul 2795, aciona a identificação, está sob contato radar, a 701 milhas nordeste Salvador, voe na proa de Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim e reforço para a descida. Faremos posição Bonfim e reforçamos para a descida, 2795. Paulo Salvador, azul 2781. Informação Serra, pronto para a cópia da vitória da conquista. Azul 2781 para a vitória da conquista, autorizado via Elefa, voa direto ao Plor, direto conquista. Nível de voo 160. Decola da pista 10, primeira curva direita, subida Argol 1, transição Elefa. Controle 120.8, transponder 5406, azul 2781. Gente, autorizado, vitória da conquista, nível 160, saída Arbó, Uno, Elefa, decolando da 10, curva direita. Controle 1208, transponder 5406, azul 2781. O 2781 não chame pronto para o estacionamento. Tá bom. Salve Salvador, azul 2781, pronto para o pushback acionamento. Obrigado, 2781, pushback acionamento, táxi. Chamar a táxi.